Neto aprendeu na marra, nas farras de Santana. Não teve visão pra aprender de um jeito que eu não sei. Parecia um caso de ficção. Jimi Hendrix no morro era o preto Damião. Johnny Mingut com legenda, uma lenda é. Tudo que os meninos sonham, mas não podem ser. Fazendo som, fazendo bem, fazendo mais. Muito mais do que eles, do que tu e do que eu. Ainda dançava como um cão, dando pulo pelo chão. Parecia um discípulo de Orfeu. Jeito.